Termos e condições. Notificação legal ao autor, Sergio Pereira. O editor deste livro se esforçou o possível para ser preciso e completo na criação deste material. Embora todas as tentativas tenham sido feitas para verificar as informações fornecidas nesta publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por erros. Qualquer crítica a pessoas ou organizações específicas não é intencional. Em livros de conselhos práticos, como qualquer outra coisa na vida, não há garantias de renda fácil e soluções milagrosas. Os leitores são avisados para responderem seu próprio julgamento sobre suas circunstâncias individuais para agir em conformidade com as informações neste livro. Este livro não se destina a ser usado como fonte de aconselhamento jurídico, comercial, contábil ou financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar serviços de profissionais competentes em áreas legais, comerciais, contábeis e financeiras. Se desejar, poderá imprimir este livro para facilitar a leitura. Informações de contato: e-mail oimadabundancia@gmail.com. Todos os direitos reservados. Esse material é protegido por direitos autorais. Proibido a distribuição desse material sem a autorização do autor. Somos o que pensamos. Tudo o que somos nasceu primeiro em nossa mente. Com os nossos pensamentos, criamos o nosso mundo. 4. Índice. Capítulo 1. O que é a lei da atração? O poder escondido no seu subconsciente, o mente sobre a matéria. Qual é o seu propósito da sua vida? Concentre-se no que você quer da vida. Capítulo 2. A mecânica da lei da atração. Sua mente é a chave, ação inspirada, reconhecimento de seu plano de vida, articulação de seus planos de vida, como melhorar sua vida, a vida amorosa. Capítulo 3. Como aplicar a lei da atração na sua vida. Passo 1. Descubra seu objetivo de vida. Passo 2. Escrever afirmações. Passo 3. A meditação é importante. Etapa 4. Ação proativa positiva. Passo 5. Gratidão. Aqui estão algumas coisas pelas quais pode agradecer. Capítulo 4. Lei da atração em ação. O salto da fé. Faça o que seu coração lhe diz. Existe um objetivo maior do que você. Apenas faça isso. 5. Capítulo 5. Super atração da lei. Coisa boa vem em pacotes pequenos. Livre-se de suas limitações. Capítulo 6. Existe uma ciência para ficar rico. Adquirir posses e bens requer fazer as coisas de maneira correta. Capítulo 7. O pilar mais importante para atrair dinheiro. Tem alvos a serem alcançados. Capítulo 8. Lei da atração para atrair relacionamento. Como atrair um amor com a lei da atração? Como atrair alguém que deseja mas nunca se relacionou com essa pessoa? Capítulo 9. Efeito Zenão quântico. Segredo para o entendimento do efeito Zenão. Capítulo 10. Comece usando a lei da atração para atrair coisas pequenas, atraindo coisas simples. Primeiro, não fique ansioso esperando o seu desejo. Capítulo 11. O diário da lei da atração. 6. Capítulo 12. Reprograme seu subconsciente em 21 dias. Capítulo 13. A melhor reprogramação mental de todas. Capítulo 14. Afirmações poderosas para a prosperidade. Capítulo 15. Duas atitudes poderosas. Capítulo 16. Técnica 55 vezes 5 funciona mesmo. Capítulo 17. Como sonhar com os números da Mega Sena. Capítulo 18. Porque a lei da atração só funciona para outras pessoas. Capítulo 19. Considerações finais. Capítulo 1. 7. O que é a lei da atração? 8. Você deve estar se perguntando por que existem certas pessoas que parecem atrair qualquer coisa que desejam. Até parece que essas pessoas são como um imã que atrai tudo o que desejam. Tem tudo o que alguém gostaria de ter. Um bom carro, uma bela casa, um casamento feliz e todo tipo de oportunidades são atraídas para suas vidas. No entanto, essas pessoas se parecem com você. Elas não possuem nada de especial, mas elas têm algo que você não tem. Você pode estar se perguntando, o que elas têm que eu não tenho? E como você pode começar a atrair o que quiser assim como elas fazem? A boa notícia é que você não precisa procurar mais, porque seu caminho para o sucesso pode ser alcançado através da lei da atração. A lei da atração é gratuita e igual para todos. Para começar a atrair, basta um passo simples de mudança de vida para eliminar todos os tipos de limitações que impede você de atrair o que desejar. Sim. Isso mesmo. As limitações na vida são todas inventadas pelas barreiras que sua mente colocou aí durante anos sem você se dar conta disso. Com a lei da atração, você pode romper as barreiras que colocou em si mesmo e libertar-se das limitações. 9. Há uma luz no final de cada túnel e há sempre uma maneira de transformar sua vida. Não importa o quão ruins são as coisas, só você pode decidir qual será seu destino no futuro. Ninguém mais será culpado ou responsável por suas ações. Só você. O que é importante para você? Quais são seus objetivos na vida? Qual é o seu propósito de estar vivo? Estas são todas as questões pertinentes relacionadas à lei da atração. A lei da atração simplesmente afirma que aquilo você acredita como verdade, você atrai. Tudo que coloca na mente, tudo que afirma ou falou repetidamente ao longo dos anos está vivenciando hoje. Aquilo que mais foca será atraído para você. Se deseja ter prosperidade como nunca teve antes, tudo no universo vai conspirar para isso acontecer se realmente acreditar nisso. Acreditar como sendo verdade é o passo principal para a lei da atração funcionar. A lei da atração é uma questão de atitude e percepção. A maneira como percebe o mundo ao seu redor é a maneira como ele se revelará para você. Trata-se de uma atitude positiva e da visão certa que mudará as circunstâncias e o levantará um conhecimento acima das pessoas comuns. Mas tenha em mente que esta lei se aplica a todos e a qualquer pessoa. É uma lei imparcial e impessoal que coincide com o universo. 10. Não importam quais são suas crenças religiosas ou sua personalidade. A lei da atração é uma ciência. Não tem nada a ver com ser ruim ou bom. A lei da atração é uma lei que segue o fluxo do universo. Há um poder infinito que ferve muito no seu interior. Você precisa concentrar sua energia e se concentrar nas coisas boas que a vida tem para oferecer, para que possa explorar o seu eu interior que está tentando sair para fora. Você pode atrair qualquer coisa e tudo o que desejar. Sucesso, dinheiro, relacionamentos, oportunidades. Não há limitações. Abra sua mente e foque nas coisas que são importantes. Solte seus pensamentos de sentimentos negativos e tenha uma atitude positiva. A única maneira de conseguir seus sonhos é pensar e agir como se eles fossem verdade. Olhe para os seus sonhos e objetivos para saber o que quer para si mesmo. Qual seu propósito de vida? Você precisa saber o que quer da vida para poder aplicar a lei da atração. Isso é importante porque precisa viver e sentir como algo real. Se você não souber o que quer, então vai ser difícil a lei da atração funcionar para você, porque é muito importante viver a realidade que deseja antes que ela aconteça. 11. Isso tem a ver com as palavras de Jesus Cristo em Mateus 21 e 22. E tudo o que pedirem em oração, tendo fé, vocês receberão. A lei da atração atrai as oportunidades e o dinheiro que você colocar no seu subconsciente e acreditar como sendo verdade sem duvidar. Cada vez que você duvidar, você tem que começar de novo o processo. Existe um tempo de maturação para a manifestação dos desejos. A lei da atração vai funcionar se você acreditar ou não. A diferença é que quando você acredita, consegue atrair tudo. Se você não controla seus pensamentos e desejos, vai atrair o que está no seu subconsciente, podendo ser bom ou ruim. Há circunstâncias em torno de você. Não atrairão as coisas que você quer, mas o que está no seu subconsciente é o fator predominante para atrair seus desejos. O poder escondido no seu subconsciente. A lei da atração mergulha profundamente no interior da sua mente. O nível subconsciente é um aspecto importante para aqueles que querem que o universo conspire com eles para atingir um objetivo que você estabeleceu para si. Você deve acreditar nisso com cada centímetro de sua mente. Uma vez que você acredita em um objetivo ou na pessoa que deseja ser, você deve visualizá-lo e acreditar que seja a verdade. 12. Plante as sementes em sua mente para que você possa se tornar rico, ou que pode mudar sua perspectiva de vida para o melhor. A mente subconsciente levará você a um lugar onde você pode liberar seu verdadeiro potencial. Está lá nas profundezas de sua mente, onde você encontrará o conhecimento que está procurando. Uma vez que entrou em seu subconsciente e decidiu um objetivo, sua mente consciente o ajudará a fazer tudo para atingir esse objetivo ou se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Tudo começa em seu subconsciente e se manifesta em sua vida do lado de fora. Se pensa constantemente no seu estado de pobre, então você será pobre pelo resto de sua vida. Já é hora de mudar esses pensamentos. Concentrar-se em tornar-se rico. Torne-se rico na sua mente. Esse é o primeiro passo rumo à prosperidade. Mente sobre a matéria. À medida que você afirmar na mente as coisas que deseja como se fossem verdade, a lei da atração vai agir naturalmente. Sua parte é focar no que realmente deseja atrair. Concentre-se nos objetivos mais importantes. Solte suas preocupações e concentre toda a sua atenção e energia nas coisas que podem ajudá-lo a sair da sua situação atual. Você pode atrair toda a energia positiva que precisa se manter o foco nas coisas certas. Pense sobre 13. As diferentes soluções que ajudarão a resolver os problemas que tem no trabalho. Quanto mais você pensa sobre o quão ruim é seu chefe ou quanto tempo passa no trabalho, mas você ficará preso em um círculo vicioso que não pode sair. A lei da atração funciona mesmo nessas situações. Ela atrai todos os tipos de coisas negativas, pois isso é tudo o que você está pensando. Qualquer atleta que sonha em ganhar uma competição acredita que sua mente pode superar qualquer obstáculo que seja jogado no seu caminho. Você pode aplicar isso para sua vida também. Se quiser ser rico, Tem que pensar sobre como pode se tornar rico. Pense nas maneiras de superar suas limitações. A lei da atração funcionará a seu favor por causa de todos os pensamentos sobre os quais você está focando. Isso funciona como mágica. Qual é o seu propósito na vida? Esta pergunta é sempre usada frequentemente por especialista em desenvolvimento e também em todos os outros livros que você pesquisar, sempre vai encontrar essa pergunta. Por mais curioso que pareça, essa é a pergunta que você deveria perguntar a si mesmo a cada dia. Como a famosa frase de Shakespeare, ser ou não ser? Essa é a questão. Você deve encontrar o seu objetivo e seguir até triunfar. 14. O que te inspira quando você acorda? O que motiva a fazer o melhor a cada dia? Faça suas perguntas e descubra as respostas. As respostas podem levar a mais perguntas. Quando começar a ter respostas, estará no caminho certo. Uma pessoa decidida sabe muito bem onde quer chegar. Ela não fica mudando de foco toda semana. É importante ter um rumo e manter toda a sua atenção e concentração. Desenvolva um propósito de vida que o leve a realizar seus sonhos. A lei da atração irá ajudá-la a alcançar esses objetivos se você pensar neles todos os dias e viver suas realidades mesmo que ela ainda não tenha acontecido. Um propósito irá inspirar você. Te levará a fazer mais perguntas aonde quer chegar. Isso vai ajudá-lo a liberar seu verdadeiro potencial. Concentre-se na sua vida. Muitas pessoas se preocupam com as coisas o tempo todo. Dívida, tráfego na volta do trabalho, falta de oportunidades e todos os tipos de problemas que você pode pensar. A maioria das pessoas pensa mais nos seus problemas do que nas soluções. Seus sentimentos e pensamentos negativos consomem seus dias e noites. Esses pensamentos e sentimentos se manifestam e cercam as pessoas o tempo todo. Elas, 15, estão presas na realidade que criaram para si com suas emoções negativas. Todos os seus sentimentos e pensamentos negativos atraem todos os tipos de coisas ruins. Elas acumulam mais dívidas e mais problemas do que soluções. Retire-se desses pensamentos e concentre-se no lado positivo da sua vida para liberar todo o seu potencial. Pense como alguém próspero que não tem preocupações, e crie suas próprias oportunidades. Concentre seus pensamentos e energia nas coisas que são importantes para você. Esvazie todos os pensamentos negativos e sentimentos ruins para se concentrar na energia positiva na sua vida. Depois de encontrar seu foco, concentre-se nas coisas que deseja realizar ou na pessoa que deseja ser. A energia que é canalizada a partir do seu subconsciente se manifestará. Você poderá ver com mais clareza e sua percepção mudará completamente. Alterar seu foco irá ajudá-lo a atrair mais oportunidades e irá ajudá-lo a ver as coisas com outros olhos. Você descobrirá o que há de errado com a maneira como faz as coisas. O que você foca e se concentra trará o melhor ou o pior da lei da atração. Como se vê e como olha as coisas afetará todos os aspectos da sua vida. 16. Alterar o seu auto interior primeiro será o trampolim para melhores oportunidades cada vez mais. Abrace-se para coisas novas e positivas para avançar na direção certa. O próximo capítulo irá revelar-lhe como funciona a lei da atração. Você também descobrirá como pode usar a lei da atração a seu favor. Capítulo 2. A mecânica da lei da atração. Como funciona a lei da atração? Depois de ler o capítulo anterior, você deve estar se perguntando como esse conceito funciona e como ele pode me ajudar no dia a dia. A lei da atração é simples e fácil de entender. Tudo o que você precisa fazer é acreditar nas forças do universo que Deus criou com sua sabedoria, e você receberá o que deseja. Sua mente é a chave. A lei da atração se infiltra nas profundezas do seu subconsciente. Sua atitude e os pensamentos que dominam seu dia a dia é um estopim para atrair tudo até você. Quanto mais você pensa em algo, mas se revelará se é bom ou ruim. Seus pensamentos e seus sentimentos se revelarão através da lei da atração. 17. O que você pensa e sente no subconsciente se manifesta em seu mundo físico. Treine sua mente para. 18. Se concentrar e se concentre em todas as coisas que você quer ter. Um pensamento e uma emoção focados atrairão as coisas que quer na vida, como dinheiro, carros, relacionamentos, oportunidades e várias outras coisas. A lei da atração atrai os verdadeiros pensamentos que mais foca ao longo dos dias. Quanto mais você pensa sobre sua situação de falta e pobreza, mas você se afunda nisso ou se mantém dessa forma sem conseguir sair. Muitas pessoas são às vezes influenciadas por más notícias e emoções negativas que vêm todo dia na televisão. O curioso é que muitos se concentram mais nas coisas ruins que nas boas notícias. Uma vez que essas coisas ficam imprimidas nos seus pensamentos, Essas coisas são atraídas para você. Remova todos esses pensamentos e sentimentos negativos para trazer o melhor que a vida tem para oferecer. Libere sua mente de pensamentos ruins e emoções negativas para atrair apenas as coisas que você deseja. Uma mente focada irá ajudá-lo a criar os pensamentos e as emoções que você precisa para atrair o que deseja. Quanto mais se concentrar em um objetivo, mas você verá o que tem de fazer para alcançar seus sonhos se realizarem. 19. Ação inspirada. A lei da atração não é apenas um processo de pensamentos, mas também é uma abordagem orientada para a ação. O mundo não conspira consigo se você não assumir o controle de suas ações. Sua mente funciona de duas maneiras: o nível subconsciente e consciente. Sua atitude e perspectivas refletem seu subconsciente, enquanto sua ação reflete a mente consciente. Estes dois conceitos trabalham juntos para ajudá-lo a atingir seus objetivos e se tornar a pessoa que deseja se ser. A lei da atração não é simplesmente pensar em coisas e de repente aparecem na frente de seus olhos. Vivemos em um mundo físico que é governado por leis físicas. Você tem que tomar decisões sobre os pensamentos sobre os quais você se concentrou. Os ricos não se sentam no sofá da sala e ficam pensando em ser ricos. Eles tomam decisões e tomam medidas inspiradas para alcançar as riquezas que eles imaginaram. Você pode se tornar como eles se você adotar uma abordagem proativa de sua vida. Seus pensamentos serão apenas pensamentos se você se sentar esperando que as coisas aconteçam. Reconhecimento de seu plano de vida. 20. O conceito da lei da atração vive pelas leis naturais do universo, onde tudo é composto de energia e infinitas possibilidades. Essas leis governam sua vida também. Uma vez que você entende como funciona o processo, conseguirá realizar coisas incríveis. Isso não quer dizer que o universo seja um ser espiritual. Você não deve orar ao universo. Pedir significa pensar naquilo que você quer como se já fosse real. Estamos falando do ponto científico comprovado. Quando você entra nessa vibração de já ter conseguido seu desejo, as coisas começam a ser atraídas para você. A primeira coisa que deve fazer é reconhecer que tem um propósito na vida e está aqui por algum motivo. Como um avião, há sempre um ponto de decolagem e aterrissagem. Você deve reconhecer onde está agora e postar-se em uma situação onde pode ser bem-sucedido e feliz. Você deve reconhecer a raiz de seus problemas e a maneira como pode avançar e começar de novo. Você não pode fugir de seus problemas e preocupações o tempo todo. Haverá um momento em que terá que enfrentar seus problemas. Confrontar seus problemas e reconhecer o elefante na sala o levará a reconhecer sua realidade. Seu primeiro passo para eliminar todos os pensamentos negativos em sua mente é reconhecer que eles existem. 21. Depois de ter reconhecido seus problemas e preocupações, então, e somente então, você poderá se libertar de sua escravidão. Seus pensamentos se elevam e libertará você da escuridão em que vive há tanto tempo. A liberdade de pensamentos e sentimentos negativos irá ajudá-lo a se concentrar nas coisas positivas que a vida tem para oferecer. Com esta nova mudança e vigor, você atrai sucesso e as coisas que mais desejou. Criar um plano de vida será mais fácil por causa da libertação de pensamentos e emoções negativas. Articulação dos seus planos de vida. Um plano de vida não é nada quando tudo isso é apenas pensamentos na sua mente. Você deve assumir esses pensamentos e transformá-los em algo concreto e bem articulado. O plano que articula não precisa necessariamente ser um guia passo a passo completo para resolver os mistérios do universo. Tudo o que precisa ser é um plano que você pode seguir facilmente e aderir ao dia a dia. Planeje seus pensamentos e seus objetivos e escreva em um caderno de anotações. Isso será como um contrato com você mesmo. Seus objetivos são manifestações de seus pensamentos e desejos. 22. Você pode fazer um guia que possa entender para ajudá-lo a alcançar seus objetivos e seus sonhos. Um plano de vida articulado é fácil de seguir e irá ajudá-lo a permanecer focado e determinado. Ver seus planos anotados por escrito irá ajudá-lo a visualizar quais são seus objetivos e como você pode alcançá-los. O plano de vida não é como um conjunto de pedra que deve seguir pela calçada. É apenas uma diretriz que pode ajudá-lo a se concentrar em torná-lo real. Como melhorar sua vida? Enquanto você estiver vivo, você sempre terá problemas e preocupações. Eles são inevitáveis e são fatos da vida. Mas você vai deixar que esses problemas dominem sua vida? Os pensamentos e emoções negativos com os quais se ocupa se manifestaram em seu mundo consciente. Esses pensamentos irão percorrer sua vida e interferiram com seu desenvolvimento como pessoa. Eles também são obstáculos que impedem que você alcance seus objetivos e obtenha os desejos de seu coração. Para que a lei da atração funcione de forma 100%. Remova esses pensamentos e emoções negativas de sua mente para que você possa se concentrar nos pensamentos positivos que podem ajudá-lo a atingir seus sonhos e viver seus desejos. Semelhante atrai semelhantes. As coisas positivas que você pensa atrairão mais coisas positivas em sua 23. Vida. Sua atitude determinará o quanto pode alcançar. Mude sua percepção e a maneira como pensa sobre si mesmo. Se está na pior, sempre pense na luz do final do túnel. Sempre há esperança e uma resposta a todas as questões. Como você pode remover os pensamentos ruins e as emoções negativas se eles o devastam frequentemente? Sempre que vier um pensamento ruim, pense logo em outro positivo. Esse é um exercício muito bom e com o tempo, sem perceber, você terá se livrado do pessimismo. Talvez exista um propósito abaixo dessa situação negativa. Talvez essa situação negativa tenha sido jogada no seu caminho porque precisa crescer como pessoa. Faça a si mesmo essas perguntas e você encontra as respostas. Lembre-se sempre que existe um propósito maior para tudo o que acontece na vida. Você deve pensar de forma positiva e deixar de lado todos os pensamentos negativos que colocou na sua mente. A única maneira de atrair as soluções certas para seus problemas é focar nos seus objetivos e acreditar que pode sair de uma situação ruim como uma pessoa melhor. A lei da atração irá ajudá-lo a sair de uma situação aparentemente devastadora, se você tiver construído o seu auto interior positivo. 24. A mudança começa dentro de você e em seu subconsciente. Você deve estar disposto a mergulhar a cabeça primeiro nas coisas que a vida tem para oferecer. Abrace para as oportunidades que a vida lança no seu caminho. Vida amorosa. A vida oferece muitos desafios. É preciso estar atento para essas coisas, porque estas são apenas uma parte do universo. Você está exposto a muitas coisas diariamente e pode abrir ou fechar seu coração para tudo de bom que a vida tem para oferecer. Um coração e mente aberta o transformará em uma pessoa diferente que atrai os desejos do seu coração, aquilo que você mais pensa com sentimento. Uma vez que você acredita como verdade, as leis que regem o universo conspiram para atrair pessoas semelhantes a você. Se está atraindo tipos de relacionamentos errados, é porque de alguma forma está vibrando no padrão desses relacionamentos. Uma mente positiva atrai oportunidades e irá ajudá-lo a criar soluções criativas para os problemas. É tudo uma questão de vibração. O que você vibra, você atrai. A lei da atração funciona de forma misteriosa. Você pode não saber que se beneficiou com ela ou pode. 25. Estar plenamente consciente o tempo todo que ela está agindo. Mas uma coisa é certa: você é o que acha que é. Seus pensamentos são como uma ordem para criar sua realidade. Os tipos de relacionamentos que tem ou já teve mostra quem é você e que tipo de padrão você está. As coisas positivas que pensa se manifestam e ajudarão a alcançar seus planos de vida. Você atrai mais oportunidades, mais riqueza e mais coisas que quer da vida quando colocar na sua mente como que se já fosse real. A lei da atração ensina a você a permanecer focado e orientado para objetivos ao longo de sua vida. Uma mente focada e uma atitude de tomada de ação irão inspirá-lo e tornar sua vida cheia de propósito todos os dias da semana. O próximo capítulo deste livro irá ajudá-lo a entender como a lei da atração funciona em sua vida. Você descobrirá as diferentes etapas que você pode tomar para atrair as coisas que deseja. O guia passo a passo irá ajudá-lo a liberar todo o seu potencial e descobrir que pode chegar onde quiser chegar. Concentre-se sua energia nas coisas que são mais importantes para você, como a sua família, o autodesenvolvimento, saúde, prosperidades, as coisas que ama fazer, que fazem você uma pessoa próspera e saudável. 26. Capítulo 3. Como aplicar a lei da atração em sua vida. Agora que você ganhou conhecimento substancial sobre a lei da atração e como ela funciona, seu próximo passo para atrair abundância em todos os aspectos é seguir um guia passo a passo. Há certas coisas que o levará a se tornar a pessoa que você deveria ser. Passo 1. Descubra seu objetivo de vida. O primeiro passo é sempre o mais difícil porque está cheio de incertezas e cheio de obstáculos que são difíceis de superar. Mas os diamantes são formados apenas através de extrema pressão e calor. Você é como um diamante que ainda não saiu da escuridão. Você tem um propósito que precisa cumprir. Agora é hora de pôr em prática. Seus sonhos nunca se tornarão realidade se sentar em casa a sonhar acordado com as coisas que você pode ter. Todo mundo tem um propósito pelo qual vive cada dia. Encontrar o único propósito para viver parece fácil, mas a maioria das pessoas se encontra em um território desconhecido. Seu objetivo determinará suas decisões e ações que tem que tomar. Você sentiu seu coração bater mais rápido do que o normal quando faz alguma coisa diferente? Você sentiu a excitação correr pelas veias quando você... 27. Sente essa. 28. Excitação, esse sentimento no coração. Você gosta desse sentimento? Encontrar algo que você gosta de fazer e desfrutar é o início do processo. Será o seu propósito na vida. Se tudo o que aconteceu e acontece não é o que queria que fosse, Isso é o resultado dos seus pensamentos negativos ao longo dos anos. Os pensamentos negativos que se reuniram em sua mente se manifestam e atraem todas as outras coisas negativas. Os pensamentos negativos impediram que se tornasse quem você realmente queria ser ou ter. Eles impedem você de atrair as coisas e as oportunidades que deseja. Faça o que você gosta de fazer e passe cada momento fazendo isso. Você nunca perceberá o tempo passar. Uma vez que tem prazer pelo trabalho dos seus sonhos, arrisque tudo para alcançar esse trabalho de sonhos. Porque você só vive uma vez. Você não quer gastar inúmeras horas indo para um trabalho que você odeia. Será óbvio se você odiar seu trabalho porque tudo o que acontece com você é negativo. Seu chefe sempre grita para você. E mal pago e sobrecarregado. Está sempre estressado. E encontra maneiras de evitar o trabalho para não passar por isso de novo. Acha que o trabalho do seu sonho não paga o suficiente. Mas está disposto a sacrificar sua vida. 29. Por dinheiro? Há muitas coisas que o dinheiro não vai comprar. Você é uma dessas coisas, é felicidade. O dinheiro irá segui-lo uma vez que você tem encontrado um trabalho que realmente ama fazer. Siga suas paixões e faça o que gosta de fazer para tirar todo o seu potencial. Você não só ganhará muito dinheiro, mas também vai exalar a confiança que nunca teve antes. Se sentirá melhor em relação a si mesmo e uma força dentro de você irá brilhar. A luz que brilha em você atrai outros para você. Será como um ímã que chama a atenção e faz de você uma pessoa extremamente melhor em todos os aspectos. Se acreditar em seu interior e apenas ter pensamentos positivos, a lei da atração irá agir quando menos esperar. A energia positiva e os pensamentos de fazer o que quer fazer definirão as rodas da lei da atração em sua direção. Sua paixão irá guiá-lo para alcançar seu objetivo e manter o foco. O foco que você tem em seu objetivo atrairá outras coisas para o seu caminho. Pode encontrar o sucesso e a felicidade que desejou por causa da energia positiva que está criando. Uma vez que você encontrou seu rumo na vida, continua no caminho até conseguir. Seus sonhos já não serão apenas sonhos. Eles se tornarão realidade. 30. Visualize a vida dos seus sonhos e pense nisso o tempo todo. Tudo conspira a seu favor se você acreditar em si mesmo e viver como se já tivesse conquistado o que deseja. Isso vira para você mais rápido do que pensa. Você pode encontrar obstáculos e opiniões negativas de seus amigos e familiares mais próximos, mas não deve deixar que esses pensamentos negativos penetrem em sua mente. Precisa ficar firme na sua decisão de prosseguir para a vida dos seus sonhos. Não hesite em ir contra a multidão e tome cuidado para não acabar vivendo a vida de outras pessoas a seu redor. Passo 2. Escrever afirmações. O segundo passo na aplicação da lei da atração é escrever afirmações positivas em um caderno de anotações como que se já tivesse realizado. Escreva seus objetivos como que no presente exemplo. Eu comprei minha casa própria. Eu sou grato pelo meu emprego. Eu sou feliz e agradeço por ter um casamento feliz. Se tiver alguém em vista, pode citar o nome dele ou dela. Sempre escreva dando detalhes do seu desejo. Não importa quão pequeno ou grande é o pedido. Você simplesmente atrai o que acredita e o que pensa. Escreva no máximo 3 afirmações e leia todos os dias até conseguir. Sinta e se imagine vivendo o seu desejo. Sinto como já realizado. 31. Você deve se concentrar nos seus desejos e ler uma ou duas vezes por dia até atingir seus objetivos. Leia essas afirmações logo após acordar ou antes de dormir. Escreva aquilo que você mais deseja como que se já fosse seu. E leia essa afirmação todos os dias. Este exercício ajuda você a acreditar nos seus sonhos. Fazendo isso, estará reprogramando seu subconsciente para aquilo que mais quer dia a dia. Aqui estão as etapas que você pode seguir para que sua afirmação funcione como mágica. 1. Escreva suas afirmações no tempo presente. Afirmações no presente oferecem uma sensação de urgência. Isso lhe dá a esperança de que isso poderá acontecer agora em vez de amanhã. 2. Escreva todas as suas esperanças e desejos em termos positivos. Uma visão positiva o ajudará a alcançar seus objetivos e sonhos. Os pensamentos positivos que cria atrai mais oportunidades para você. 3. Seja específico. Faça suas afirmações específicas porque seu subconsciente não processará declarações longas. Suas declarações curtas também devem ser em termos bem claros para a lei da atração funcionar 100%. Essas etapas irão orientá-lo para uma vida melhor. A lei da atração funcionará para você uma vez que tenha feito as coisas com uma atitude positiva e a mentalidade certa. 32. As afirmações não funcionam de forma independente se você não aderir a elas diariamente. Suas afirmações escritas devem ser repetidas dia a dia. Deve convencer-se de que seus sonhos podem ser alcançados. O melhor momento para repetir suas afirmações é de manhã, quando você se levanta da cama. Suas afirmações lhe darão o impulso que você precisa para um novo dia. Aprecie suas afirmações, porque o prazer e o entusiasmo pela vida ajudam a atrair pensamentos positivos e uma atitude positiva. O aspecto mais importante de escrever suas afirmações é a crença de que seus objetivos e sonhos são atingíveis. Acredite em você e seus objetivos. Isso é importante porque, sem crenças, você é apenas uma marionete pendurada em uma corda. Passo 3. A meditação é importante. Os dois primeiros passos apresentaram os efeitos positivos da crença, uma atitude positiva e a redação de suas afirmações. Este passo é muito importante. A meditação irá ajudá-lo a olhar para trás e a pensar nas decisões e ações que você fez. Pense em você escalando uma montanha sem pensar em nada. Tudo o que você tem em sua mente é a natureza e os pensamentos que fluem livremente em sua mente. 33. Você imaginou o seu destino e como chegará lá. Este estado de espírito é chamado de Theta Brahmavistati, o estado de inspiração. Este estado de espírito deixa seus pensamentos sem qualquer inibição ou sentimento de culpa. O estado de inspiração é um estado de espírito positivo que ajuda a relaxar. O estado de inspiração também é uma maneira perfeita de mergulhar em seu subconsciente e tocar em uma fonte de energia que pensou. Este é também o estado de espírito onde pode obter uma perspectiva perspicaz do seu subconsciente. Você pode tocar música relaxante que pode ajudá-lo a entrar no estado de inspiração durante suas afirmações. Precisará meditar no seu estado de inspiração para se manter focado e positivo enquanto faz suas afirmações. Enquanto repete suas afirmações escritas, imagine-se vivenciando o que deseja. Imagine-se como uma pessoa rica, ou com a pessoa amada. Sinta a emoção de já ter conseguido o que deseja. Isso é muito importante para você vibrar na realização do seu desejo. E continue focado enquanto medita. O estado de inspiração irá ajudá-lo a manifestar seus desejos. Passo 4. Ação proativa positiva. Este próximo passo é importante para o seu sucesso e o cumprimento da lei da atração em sua vida. Seus sonhos e pensamentos permanecerão no domínio do 34. Subconsciente. Se você quiser trazê-los para o mundo da realidade, deve ter uma ação ativa. Seus pensamentos e sentimentos positivos serão inúteis se você se sentar e ficar esperando que algo aconteça. Depois de ter feito suas visualizações, afirmando e meditando, é hora de agir. Faça seus planos para conseguir essa realidade que já existe em seu subconsciente. Descubra maneiras de criar oportunidades. Traga seus sonhos do nível subconsciente para sua realidade. As ideias e inspirações criadas pela sua energia positiva devem ser atualizadas imediatamente. Pense nas responsabilidades que você terá. Pense nas conversas que terá com seus funcionários e seus futuros chefes quando receber essa promoção. Todas as suas reflexões e visões deixarão um impacto permanente no seu subconsciente. Uma vez que as sementes foram plantadas, sua atitude positiva irá garantir que isso aconteça. Transforme seus pensamentos e visões em realidade, relaxando sua mente e pensando positivamente. Seus pensamentos positivos se manifestarão em cursos de ação que tomar. Seu momento de inspiração virá para quando afirmar suas crenças e preencher sua mente com pensamentos positivos. Seu carro do sonho será seu se visualizar e agir como que ele estivesse na garagem. Imagine que está sentado dentro do carro dos seus sonhos. Sinta-o. 35. Volante nas mãos. Mude as marchas. Pare nas esquinas e vê os outros carros passando enquanto aguarda sua vez. Saia para a rodovia e acelere para sentir motor. É uma casa que quer conquistar? Imagine-se dentro dela andando pelo corredor. Imagine-se no sofá vendo um bom programa na TV. Imagine-se regando as plantas no jardim. Sinta o cheiro da grama molhada. Se veja entrando na garagem com seu carro. Essas visões o ajudarão a manter-se focado e determinado. Essas reflexões afetarão seu subconsciente e ajudarão a inspirar ações que você nunca sonhou. Essas ações inspiradas precisam ser atualizadas imediatamente antes que desapareçam. Seus sonhos serão mais do que apenas visões se permitir e acreditar que você pode atingi-los. Cada atitude que tiver rumo a seus objetivos vão deixá-lo mais próximo de alcançar seus sonhos. Siga seus objetivos e preencha seus pensamentos com as coisas que deseja. Remova todas as dúvidas e sentimentos negativos que permeiam sua mente. Você pode ter o que deseja se pensar sobre isso o tempo todo e concentrar toda a sua energia em obtê-lo. Seus pensamentos o guiarão, e suas ações vão ajudá-lo a alcançá-los. A lei da atração irá. 36. Agir em conformidade. Se você acreditar no poder do seu pensamento positivo e atitude positiva. Passo 5. Gratidão. As leis do universo conspiram para ajudá-lo a alcançar as coisas por qual você agradece. O pensamento positivo, o otimismo e a atitude positiva serão potencializados se for grato. Seja grato por estar vivo e por tudo que tenha, como comida, ar que respira e a casa onde mora, mesmo que seja de aluguel. Tem gente que não tem nem casa aluda para morar. Seja grato pelas pequenas coisas de sua vida. Seja grato pelos familiares e amigos que fazem parte do seu ciclo de vida. Tudo que foi dado a você tem um propósito e deve agradecer por isso. Quanto mais gratidão sentir por tudo que lhe é dado, mais poderosa será a lei da atração. Deus concederá os desejos do seu coração e o ajudará a apreciar ainda mais a vida. Quando você se tornar grato, apreciará ainda mais os pequenos gestos da vida. Esse exercício de agradecer por tudo, até pela água que você bebe várias vezes durante o dia, tem um poder imenso. Quando agradece pelo que já tem, isso vai virar um hábito. E quando agradecer pelo que ainda não tem, será mais fácil acreditar que já é verdade. 37. A gratidão irá despertar para uma nova realidade que não sabia que existia antes. Sua mente irá abrir para uma perspectiva diferente. Aprenderá a apreciar os outros e as coisas que eles fizeram por você. Aqui estão algumas coisas pelas quais pode agradecer. 1. Crie um caderno da gratidão, e nele escreva todas as coisas que é grato. Diariamente se esforce para escrever nele alguma coisa que aconteceu no seu dia pelo qual é grato. Anote pelo menos 3 coisas. Faça esse exercício por 30 dias. Você verá as coisas acontecerem na sua vida de uma forma poderosa. Diga obrigado às pessoas que fizeram o bem para você ou mesmo às pessoas que o serviram em um restaurante. Também pode ser grato por cada nascer e pôr do sol que você contempla. Essas pequenas coisas são importantes porque os detalhes são uma parte importante da vida. Diga obrigado de qualquer jeito que puder. Ser grato irá aliviar sua mente e aquecer seu coração. Você pode até ter mais oportunidades para ser grato por qualquer coisa, não importa o quão grande ou pequeno é o motivo. 2. Crie uma lista das coisas pelas quais você agradece, mesmo que pareçam mínimas. Mas essas pequenas coisas se somam para se tornar uma muito maior. 38. Escreve em um caderno que pode ser o mesmo caderno que você escreve suas gratidões diariamente. Escrever as coisas pelo que é grato vai criar um hábito em você. E quando agradecer pelo que ainda não, será mais fácil para seu subconsciente acreditar e mudar sua vibração para o estado de já ter o que deseja. Essa atitude e gratidão diária fará você se sentir muito melhor. Começará seu dia após acordar de manhã, cheio de propósito, porque você está grato o tempo todo. É muito importante agradecer. Isso faz parte do processo de atrair coisas boas para a nossa vida. 3. Encontre coisas que você seja grato cada vez que acordar e antes de ir dormir. 4. Se esforce para fazer um ato de educação a cada dia. 5. Encontre tempo para agradecer a seus filhos por algo que eles tenham feito, ou sua namorada, seu namorado, sua esposa, sua irmã e qualquer um que esteja em seu círculo. A gratidão que dá não se limita a seus amigos e familiares. Você pode agradecer ao cozinheiro que cozinhou sua refeição ou o carteiro que entrega sua carta. Há algo de grato e digno em cada indivíduo. Elogie-os. 6. Seja grato a Deus por nos fornecer as necessidades básicas e a empresa onde trabalha aqui. 39. Paga seu salário. 40. 7. Há muitas coisas que pode agradecer. Mantenha uma mente aberta e deixe a vida surpreendê-lo todos os dias. Cada segundo tem uma oportunidade única na vida. Há sempre algo a ser grato por. Tudo que você precisa fazer é manter sua mente aberta. A lei da atração irá ajudá-lo a obter as coisas que deseja quando agradecer por aquilo que já tem. A gratidão é um esforço dia a dia. As pessoas não nascem sabendo agradecer. É preciso criar esse hábito. Obrigado não é o mesmo que agrade. Tenha um coração agradecido e combine-o com sua atitude positiva e alcançará seus desejos. Capítulo 4. Lei da atração em ação. A lei da atração não é apenas sobre o subconsciente. Deve trazer o subconsciente para o mundo tangível das ações. As meditações, a atitude positiva e a visão apenas não irão tão longe se você não agir. As visões e os pensamentos positivos despertarão seu coração para tomar medidas inspiradas. Esta ação inspirada é formada em seu subconsciente e está se manifestando com cada batida e desejo que seu coração está sentindo. 41. A inspiração que seu coração está sentindo não é algo que deveria ver como algo normal. O simples fato do seu coração estar levando a fazer algo é um sinal de atitude para alcançar seus desejos. O salto da fé. Pode ser difícil mergulhar subitamente em algo que você não está plenamente consciente, mas há mistérios na vida em que você deve mergulhar com os braços abertos. A lei da atração orienta você a tomar decisões com base no que mantém em sua mente, mas os pensamentos serão apenas sonhos se não tomar medidas deliberadas. Ouça sua intuição e siga, não tenha medo de começar algo novo. Desbloqueie seus paradigmas. Lembre-se que para algo diferente acontecer, você tem que fazer diferente. Se ficar fazendo sempre as mesmas coisas, nada de novo vai acontecer. O sucesso depende de fazer diferente. Deve tomar conta de sua própria vida. As ações que toma determinarão o que voltará para você. Ouça o seu coração e faça o que está impregnado nele. Faça o que seu coração lhe diz. Seu coração é a fonte da vida e é onde suas emoções descansam. A lei da atração irá ajudá-lo a atingir seus sonhos e seus desejos, atraindo as coisas que tem em sua mente. Liberte todo o potencial de sua mente, deixando suas inibições do lado de fora. 42. A única maneira que pode cumprir seus próprios sonhos é fazer uma ação decisiva. Dê um salto de fé que imaginou em sua mente. Quando você pensa sobre a única coisa que deseja, todo o tempo seu corpo irá agir tomando sua sugestão de seu subconsciente. Seu subconsciente irá formular as formas em que pode tomar e as decisões corretas. Seus pensamentos positivos e visão otimista o levarão a lugares que você nunca sonhou em chegar. Não há limite para o que a sua mente pode fazer. Seus pensamentos positivos se transformarão em ação quando você acreditar que seu sonho pode se tornar realidade. Você percebe as pessoas que parecem atrair o tipo certo de pessoas e oportunidades. Eles são proativos e acreditam em seus sonhos. Eles têm uma visão positiva e uma atitude de fazer coisas que inspiram os outros e atraem outras pessoas como elas. Você também pode ser essa pessoa se você ficar positivo e fizer escolhas proativas. O único limite para o que é capaz é você mesmo. Não se segure e aja nos impulsos que está sentindo. Seus pensamentos e seu ser interior inspiraram suas ações, levando você a uma abundância. Existe um objetivo maior do que você mesmo. Suas ações vão melhorar ou quebrar sua vida. Mas começa com seu ser interior. Nutre seu ser interior permanecendo positivo o tempo todo. Afaste esses. 43. Maus pensamentos. Limpe sua mente de sentimentos negativos que atraem mais sentimentos negativos. Pense no propósito mais profundo que sua vida. Lembre-se sempre de que o universo, Deus, é sua fonte de luz. Depois de limpar sua mente de maus pensamentos e preenchê-los com pensamento positivo, sua vida será mais fácil e atrai mais oportunidades. Quanto mais acredita em si mesmo e no poder do pensamento positivo, mais pessoas serão atraídas para você. Você pode não saber o propósito de sua vida imediatamente, mas deve aceitá-lo com os braços bem abertos. Faça o que gosta de fazer e viver como se fosse o seu último dia. Viva a vida ao máximo e aceite tudo de bom que ela oferece. Apenas faça isso. Há uma razão para o desejo que sente em fazer alguma coisa. Ele se manifestou a partir do seu subconsciente e a inspiração no seu interior. O desejo que está sentindo deve ser expresso em uma escolha decisiva e ação definitiva. A inspiração não durará muito. Você deve segurá-lo como uma caneta. A lei da atração recompensará sua bravura mediante a concessão dos desejos do seu coração. Liberte todo o potencial de sua mente e corpo, tomando ação imediata, uma vez que a inspiração o atinge. 44. Seus pensamentos permanecerão. A mente subconsciente deve trabalhar em conjunto com sua mente consciente para entregar o que realmente quer no mundo físico. Seu pensamento positivo, juntamente com as ações certas, transformará as coisas em seu favor. A lei da atração conspira com o universo para conceder atrair o que você mais pensa com sentimento. Concentre-se nas coisas que deseja, mas não coloque sua mente inteira em uma coisa. Existem outros aspectos importantes da sua vida que precisam de sua atenção. Concentre-se nas coisas ou nas pessoas que são importantes para você. Passe algum tempo com seus amigos e familiares. Jogue seu esporte favorito. Comece um hobby. Ajude um completo estranho. Faça atos aleatórios de graça, elogie qualquer um que ajuda ou inspira você. Estas são todas as ações que atrairão as coisas que deseja em sua vida. Não há limite para o que pode atrair se tiver a mentalidade correta e fazer as coisas certas. Capítulo 5. Sobrecarregar. A lei da atração. Gratidão muitas vezes é adiada ou descartada completamente. Mas a gratidão é um aspecto importante da lei da atração. Quanto mais se sentir 45. grato por tudo o que tem, mas você terá disso que está agradecendo. É importante agradecer por tudo que tem, não importa se tem muito ou pouco. As pequenas coisas aparentemente insignificantes que a vida lança no seu caminho podem ser uma bênção disfarçada. Deus tem uma maneira de surpreender com as menores coisas. Ser grato pelas pequenas coisas que recebe pode ser uma oportunidade maior esperando por você. Coisas boas vêm em pacotes pequenos. Um espírito agradecido será recompensado. Deus tem maneiras misteriosas de conceder os desejos do seu coração. Aquela promoção no trabalho que deseja atrair, pode não chegar imediatamente, mas as responsabilidades adicionais para o seu trabalho atual podem levar a uma eventual promoção. As responsabilidades estão preparando você para a promoção que você receberá. Não se apresse, tudo acabará por levá-lo ao destino que você sempre sonhou. Um coração agradecido te recompensará uma abundância em todos os aspectos da vida. A Bíblia nos orienta a fazer isso há quase 2000. Tessalonicenses 5:18, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ser grato deve virar um hábito frequente. Pessoas gratas são mais felizes e prósperas. 46. Deixe as pequenas coisas entrarem em seu coração e agradeça que tenha recebido algo, mesmo quando não é o que você esperava. Quanto mais grato é o que você recebe, mais você recebe de volta. As poucas coisas que você tem se multiplicará porque é grato pelas coisas que tem agora. A gratidão transborda as oportunidades, e as coisas que deseja serão atraídas até você. A gratidão em seu coração dá-lhe uma perspectiva diferente e te liberta das limitações que estabeleceu para si mesmo. Quanto mais agradecido você é pelas coisas que tem, mais você será liberado de suas limitações autoimpostas. As oportunidades começarão a bater na sua porta e você finalmente terá o carro, a casa, a namorada, o namorado, o emprego que sempre sonhou. Livre-se de suas limitações. A maioria das limitações de tempo são autoimposta. É uma atitude negativa que se forma no subconsciente e revela-se através de suas escolhas e ações. Essas limitações impedem que você adquira a riqueza ou se torne a pessoa que você sempre quis ser. Há maneiras de sair disso e remover permanentemente suas limitações. Você pode remover essas limitações simplesmente porque você é o único que as colocou lá. 47. Retire todas as dúvidas de sua mente e tenha uma visão otimista da vida. Uma parte do otimismo é um coração grato. Sem um coração grato, você procurará constantemente coisas que não pode obter. Você constantemente criará problemas na sua mente e sempre ficará chateado ou preocupado. Seja grato por estar vivo, pela sua saúde, pela casa que tem para morar. Seja grato por ter amigos e familiares. Ser grato te libertará da preocupação e do coração incomodado. Sua mente se torna mais clara e seu pensamento positivo quando estiver no estado de gratidão. Elogie de coração as pessoas ao seu redor. Quanto mais elogiar o lado positivo das pessoas ao redor, você criará uma aura positiva. A aura positiva que o rodeia atrai outras coisas positivas. As vibrações positivas adicionadas que você cria faz você vibrar cada vez mais até se livrar das vibrações negativas que criou ao longo da vida. A aura positiva que espalhar ajudará você a se libertar das limitações que definiu em si mesmo. Quanto mais compartilhar, mais se descobre através dos outros. A lei da atração iluminará seu caminho para iluminação e um propósito mais elevado. Os pensamentos positivos e a atitude positiva que tem se espalharão para os outros. 48. Quanto mais você espalhá-los para os outros, mas a vida irá retornar para você. A lei da atração move-se de maneiras misteriosas que você não pode entender. Se possível, releia esse material para essas informações ficarem gravadas em seu subconsciente. Geralmente as pessoas assimilam conhecimento quando vemos ou lemos algo por mais de uma vez. Capítulo 6. Existe uma ciência para ficar rico? Sim. Existem leis e um passo a passo exato para ganhos de riquezas. Muitas pessoas prósperas nasceram e cresceram em lares de pessoas altamente prósperas, ou com pensamentos de prosperidades. Ser próspero não significa exatamente ter somente dinheiro, e sim uma mentalidade de riqueza. Muitos ganhadores de loterias ficaram milionários da noite para o dia, e, em pouco tempo, perderam tudo. Esse fracasso em administrar suas fortunas se deu porque eles não tinham uma mente de prosperidade. O verdadeiro sucesso vem de dentro para fora. É preciso mudar o modo como vê o dinheiro, porque se não fizer isso, não importa o quanto ganhe, no final, poderá perder tudo e voltar a ser pobre novamente. Quando uma pessoa aprende as leis que regem o enriquecimento, a pessoa começa a enriquecer. É como 49. Uma matemática exata, ao colocar em prática, funcionam 100% das vezes. Adquirir posses e bens requer fazer as coisas de maneira correta. Quem segue os passos certos intencionalmente, ou sem se dar conta disso, esses são os que ficam ricos. Por outro lado, tem aqueles que trabalham 12 horas por dia, são inteligentes, competentes, mas não fazem da maneira correta. Por isso continuam pobres, não importa o quanto se esforçam no trabalho. A lei do enriquecimento é uma lei de causas e efeitos. Para ter um resultado X, é preciso uma ação que gere esse resultado. Qualquer homem ou mulher que seguir a ciência para ficar rico, com certeza vai enriquecer. É uma ciência, Não tem como dar errado. Com certeza você já viu algum comércio que existe há anos e não vai para frente. Parece que o proprietário só faz para pagar as contas e sobreviver. No entanto, de repente surge um novo comércio semelhante àquele que não está prosperado. E tudo que esse novo comércio vende dá certo. O negócio cresce rápido, deixando aquele mais antigo para trás. O motivo desse fenômeno é porque o novo comerciante tem uma mentalidade rica, mesmo sem ter consciência disso. Tudo que ele faz dá certo. 50. Ele segue a ciência para ficar rico. Ele não é um ser humano comum. Sua mente está preparada para atrair riquezas. Essa habilidade de gerar renda não tem nada a ver em ter alto grau de escolaridade. Muitos que têm diploma não exercem sua função. E muitos que nem terminou o primeiro grau ganha mais dinheiro que muitos doutores. Um estudo feito com pessoas que ficaram ricas mostrou que elas não têm nenhum talento especial que outros não tenham. Portanto, ser talentoso ou estudado não é o principal requisito para ficar rico. Para ganhar muito dinheiro é preciso fazer as coisas da maneira correta. E a lei de causas e efeitos é uma ciência que, quando aplicada, inevitavelmente vai fazer você ganhar dinheiro. Capítulo 7. O pilar mais importante para atrair dinheiro. De todo o princípio da riqueza, o pensamento é o mais importante para conseguir ter prosperidade. Tudo nasce primeiro no pensamento. Não tem como ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa sem pensar nele antes. A ideia tem que ser imprimida no subconsciente primeiro. No entanto, existe um tempo para tudo no universo. Só o ato de pensar não atrai dinheiro. 51. Imediatamente. Exemplo: pensar em uma árvore não vai fazer ela se materializar na sua frente, mas vai fazer as forças que vão produzir essa árvore entrar em movimento. 52. Portanto, para atrair dinheiro com a lei da atração, é preciso primeiro definir um objetivo, um foco. Se você não sabe onde quer chegar, ninguém mais sabe. Cada vez que muda seu objetivo, o processo de atração começa e recomeça. E isso se repete sempre que você tem dúvidas sobre o que deseja. Tem alvos a serem alcançados. Uma vez que definiu seu alvo, é preciso pensar nele todos os dias e sentir que isso já é real. Entrar no estado de agradecimento. Agradeça quando estiver visualizando seu sonho. Fazer isso potencializa dezenas de vezes suas visualizações. Use o quinto sentido para visualizar. Quanto mais real suas visualizações parecerem, mais rápido seu desejo vai se tornar real. Depois de visualizar, não fique pensando nisso o dia inteiro. É preciso soltar seu sonho. Todo apego retarda ou bloqueia a atração dos nossos desejos. Visualizar e soltar é que define seu sucesso com a lei da atração. Você pode atrair qualquer coisa que quiser apenas pensando nisso. No entanto, é preciso sentir que já está vivendo o que quer atrair. Isso é fundamental. 53. Sem sentimentos, seus pensamentos serão apenas pensamentos do dia a dia. Por isso, o pensamento com sentimento é o estopim da lei da atração. Crie uma história do seu mundo perfeito, onde tudo acontece do seu jeito. Mas consiga uma ou duas coisas de cada vez antes de visualizar outros desejos. Se fizer tudo certo, não terá que esperar tanto tempo para ter o que deseja. É a lei da ação e reação. Quando você se torna no seu subconsciente a pessoa que já conquistou seu objetivo, você vibra na mesma onda de vibração do seu sonho. É inevitável. Isso vem com certeza. É uma lei universal. Se é uma lei, então sempre vai funcionar. Siga os passos certos. Aplicar a lei da atração é como seguir uma receita de bolo. Só erra na receita quem faz diferente ou substitui ou deixa de usar um dos ingredientes da receita. Capítulo 8. Lei da atração para atrair relacionamento. Ser próspero implica em ser feliz no amor. Quando alguém é infeliz no relacionamento ou se sente sozinho, esse sentimento de tristeza afeta toda a sua vida. Tudo o que sentimos, nós atraímos. Portanto, sentir tristeza, carência, volta na mesma proporção que 54. Está sendo gerado esse sentimento. É a lei da ação e reação. Lembra-se, semelhante atrai semelhante. Então, quando emitimos esse tipo de sentimento, só conseguiremos atrair isso de volta. Não tem como emitir sentimento de tristeza e voltar outro de felicidade. Como atrair um amor com a lei da atração? Isso é mais fácil do que parece. Se está tentando atrair um ex-namorado, ex-marido ou esposa, pedir para ele voltar e dar um chance é a pior coisa que deve fazer. Aliás, não faça isso nunca. Quem pede não tem. E esse sentimento de falta é o que vai prevalecer e voltará para você. Para ele voltar, basta seguir um exercício poderoso para atraí-lo de volta. Mas, atenção, só faça isso se seu amor ainda estiver solteiro. Isso funciona tão bem que não seria bom usar se ele ou ela já estiver casado. Ah, porque senão, Ele vai deixar a esposa e voltará para você. Você não quer acabar com o casamento de ninguém, não é mesmo? Só lembrando que isso não é nenhum tipo de feitiço ou simpatia, é apenas física quântica. Então vamos lá. Novamente terá que usar os seus cinco sentidos nesse processo. Imagine vocês dois juntos. Isso deve ser bem fácil de fazer se você ainda o ama. Sinta a emoção de estar com ele ou ela. 55. Passeando nos lugares que você conhece e já foram juntos. Reviva os momentos bons. Imagine ele dizendo que te ama. Ouça a voz dele. Tudo isso precisa ser real no seu subconsciente. Seu subconsciente não sabe o que é real ou mentira. Mas, quanto mais verdadeiras forem suas visualizações, mais rápido ele voltará para você. Porque isso funciona tão bem. Se você já está familiarizado com a lei da atração, sabe que tudo o que acontece ou aconteceu na sua vida foi você que atraiu. As atitudes que teve em diversas situações ao longo dos anos criaram a realidade que vive hoje. Seja com sentimento positivo ou negativo, nós atraímos tudo de volta. É a lei da ação e reação. Para atrair seu amor de volta, você precisa ser, viver, se comportar como a namorada ou a mulher homem da pessoa que quer conquistar. Isso não quer dizer que vai sair por aí cuidando da vida dele e se intrometendo no que ele faz. Mas você deve criar uma fantasia no seu subconsciente. E lá, não existe limite. No subconsciente, você pode ser a namorada, a esposa, poder ser tudo. Quando você conseguir esse tipo de realidade na sua mente, você vai vibrar, sendo o parceiro ideal da pessoa amada. Com a lei da atração, semelhante atrai semelhante. Não tem como ser diferente. Isso é pura física. 56. Apenas se veja com seu amor e não crie ansiedade. Tudo tem um tempo para acontecer. Siga com sua vida normalmente sem se preocupar com isso. Não tome iniciativa de ligar para ele ou ela e nem mandar mensagens. Você pode pôr tudo a perder se fizer isso. Não se preocupe como isso vai acontecer, como ele vai voltar. Seu trabalho é apenas imaginar que estão juntos. O resto não é com você. Não tente controlar tudo. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Não fique ouvindo músicas tristes de perdas e separações. Isso é um veneno quando estamos tentando atrair alguém. Músicas tristes vai aumentar o seu sentimento de não ter. E isso é que vai voltar para você. Ficará cada vez mais longe do seu objetivo. Sinta que é um privilégio essa pessoa estar com você. Você é especial. Não é você que tem que ir atrás dele ou dela. Essa pessoa que tem que te procurar. Seja uma mulher maravilha e orgulhosa de si mesma e não se humilhe para ninguém. Faça esse exercício todos os dias, uma vez por dia, e não fique pensando nisso o dia inteiro. Faça as visualizações e depois esqueça. Siga com sua vida normalmente sem criar ansiedades, e verá os resultados acontecerem. Como atrair alguém que deseja, mas nunca se relacionou com essa pessoa. 57. Se você é apaixonado por alguém e quer ter essa pessoa como seu namorado, o processo é o mesmo. Com certeza já se pegou pensando nessa pessoa, imaginando como seria bom vocês estarem juntos. Se já fez isso, está ao meio caminho andado. Como nos passos anteriores, visualizar que já está com essa pessoa é o passo mais importante. E também sentir que já estão juntos. Uma vez que você convence seu subconsciente que já estão juntos, os céus e terra vão se mover para isso acontecer. Essa realidade já existe em sua mente. Só é preciso materializar na realidade física. Não precisa se esforçar para isso acontecer. Seu trabalho é só visualizar vocês dois juntos e não ficar ansioso para isso acontecer. A ansiedade é um sentimento forte e negativo. Se não conseguir controlar, dificilmente terá sucesso. É preciso seguir os passos e não ficar olhando no celular para ver se tem mensagem dele. Quando faz do jeito certo, dá para ver os sinais que envolvem a pessoa que você quer conquistar. São sinais sutis, mas que indicam que está no caminho certo. E quando menos esperar, vai ter oportunidade de ficar frente a frente com a pessoa amada. Nesse momento, tudo já vai estar na sua mão, só esperando sua ação. 58. Essa ação talvez seja você convidando ela para sair se for um homem. Ela não vai até a sua casa te pedir em namoro. Isso é com você. Sempre terá que agir na hora certa. Se você for uma mulher, espere o tempo certo. Não tente facilitar para ele mandando mensagem perguntando se ele está bem. Isso só vai aumentar ainda mais o ego dele. Siga com sua vida e faça o que tem que fazer seguindo os passos citados anteriormente. Capítulo 9. Efeitos e não quântico. Esse termo é um pouco estranho. Então vamos saber antes de entrar no assunto do que se trata. Zenão de Elea foi um grande filósofo que nasceu em Elea, na Itália, por volta do ano 464 A.C. e viveu na Grécia Antiga. Ele deu início a profundas reflexões sobre os efeitos do paradoxo. Em tempos mais recentes, outro físico chamado George Sudarshan, da Universidade do Texas, descreveu o efeito do paradoxo de Zenon como um fenômeno que é a consequência da ação constante e ininterrupta de um observador. Para que haja materialização dos seus sonhos, você terá que fazer sua parte de forma correta. E é aí que muitos falham, porque o processo de 59, materialização do que desejamos, jamais vai acontecer se tiver qualquer dúvida ou ansiedade. Em um experimento feito há mais de 100 anos, conhecido como dupla fenda, provou que todas as vezes que o elétron era incessantemente observado, ele paralisava e permanecia parado. E quando não tinha mais um observador, ele não só voltava a se mover, mas também passava a atuar como uma onda e como partícula ao mesmo tempo. Quando não paramos de pensar no desejo, acontece o efeito Zenon. É preciso visualizar e soltar seu desejo, não ficar pensando nele o tempo todo. Se fizer isso, estará paralisando o processo de materialização. Primeiro, visualize seu desejo como se já fosse uma realidade. Sinta ele, vibre como no presente e não futuro. É preciso sentir a emoção, o mesmo tipo de emoção que terá quando estiver vivendo isso de verdade. Outra coisa importante e fundamental, e muita gente erra nessa parte, é: a mecânica da lei da atração ensina que logo após uma visualização bem sucedida, é o momento de soltar. Porém, soltar não significa ficar sem fazer nada, só esperando tudo cair a seus pés. Não é assim que funciona. Soltar quer dizer não ficar ansioso, não ficar com dúvidas se isso realmente vai acontecer. É como fazer um pedido e não ficar no portão esperando chegar. Você sabe que vai chegar. 60. Não deve em hipótese alguma se perguntar: quando vai acontecer meu desejo? Se tiver esse tipo de pensamento, você já paralisou o processo. É preciso ter fé, a mais absoluta certeza de que sua parte já foi feita. O segredo para o entendimento do efeito Zenon. Um estudo feito em laboratório mostrou que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo, sem interrupção, faz com que ele fique parado nesse estado para sempre, sem qualquer movimento ou decaimento nuclear que normalmente acontece. A mudança para outros estados não acontece. O observador paralisa a realidade, impedindo as mudanças que deveriam ocorrer. É como esquentar água na panela. Se ficar tampada, sem observar a água, ela ferve rápido depois de 5 minutos. No entanto, se levantarmos a tampa para olhar a cada 20 segundos para observar se ela já ferveu, com certeza vai demorar mais para alcançar a fervura. O que acontece é que, com nossa observação frequente, acaba interferindo no sistema e altera sua evolução, que deveria acontecer normalmente. O segredo para o entendimento do efeito Zenon quântico é sempre estar ciente que a cada observação sua medição, vai ocorrer um colapso da onda quântica. 61. Ao observar frequentemente um sistema, olhar para seu desejo constantemente provoca o colapso para o estado inicial. E esse processo fica girando em círculos, não chegando a lugar algum, nunca completa o ciclo de um estado para outro. Portanto, aprender a soltar é um dos passos mais importantes para usar a lei da atração para atrair seu desejo. Capítulo 10. Comece usando a lei da atração para atrair coisas pequenas. Talvez essa é a melhor dica de todas. Não é só entender o processo de atração dos nossos sonhos, mas também treinar nosso subconsciente para acreditar que isso é verdade e funciona. Imagine que você conheceu a lei da atração e falou: vou usar essa lei para atrair minha casa própria, ou seu carro novo, ganhar na loteria. Enfim, muitos querem logo atrair algo grande e resolver logo o seu problema financeiro. Não é errado fazer isso, mas você até há pouco tempo nem acreditava que isso era possível, ou nunca ouviu falar da lei da atração. Ainda existe um paradigma no seu subconsciente. Os paradigmas são nossas crenças, tudo aquilo pelo qual vivemos ou acreditamos. 62. Tentar atrair algo grande pode entrar em conflito com um paradigma que está aí escondido na sua mente inconsciente. É preciso, antes de usar a lei da atração para atrair muito dinheiro, treinar seu subconsciente com essa nova crença. Esse é o segredo para ganhar confiança e manifestar seus desejos maiores, atraindo coisas simples primeiro. Para algumas pessoas é mais fácil acreditar em coisas novas. Basta alguém falar que dá certo e pronto, elas seguem sem duvidar. No entanto, para outros, a coisa é diferente. Só a prática pode destravar suas crenças em coisas novas. O melhor exercício para usar a lei da atração para atrair coisas simples é usá-la para manifestar coisas do dia a dia que você sabe que é possível conseguir. No seu subconsciente não existe bloqueio para essas coisas, que muitas vezes são até meio bobas. Exemplo: atrair um cappuccino. Talvez não tome um cappuccino há algum tempo. Pode ser uma oportunidade para começar a exercitar seu subconsciente. Imagine o cappuccino, sinta o cheiro dele, Visualize a coloração. Se quiser, pode até pôr a ponta do dedo para sentir se está quente. Use todos os 5 sentidos na visualização. Explore todos os detalhes. Quanto mais real for essa visualização, mais rápido ele virá para você. Como ele vai vir até você? Não se preocupe com isso, seu. 63. Trabalho visualizar e agradecer por estar tomando esse cappuccino delicioso. Sentir que a verdade é o que faz acontecer. Ao ter esse tipo de sentimento, vai entrar em um estado de ter isso que deseja. Vai vibrar nessa realidade, atraindo ela para você. Para atrair, primeiro temos que ser. Não tem como atrair nada antes de ser o que queremos. Estou dando apenas um exemplo com cappuccino, mas pode ser qualquer outra coisa. Se tem um amigo que não vê há muito tempo, você pode fazer o mesmo processo para revê-lo. Imagine vocês conversando. Ouça o sorriso dessa pessoa. Se sinta feliz por ter encontrado com ela. Nesse caso, o exercício funciona até melhor porque vai ter mais sentimento humano. Não estranhe se depois de alguns dias você encontrar essa pessoa por acaso na rua, ou se ela te mandar uma mensagem. Fazer esses exercícios pequenos vão te dar muita confiança na lei da atração. Será como um treinamento. E cada vez que consegue manifestar coisas simples, mais entusiasmo e crença vai ter que ela realmente funciona. Consigo mais 3 coisas simples primeiro antes de usar a lei para atrair algo muito maior. Acredite, se você fizer tudo certo, conseguirá com certeza. Quando acontecer, vai ficar tão entusiasmado e confiante que nada mais vai abalar sua crença que a lei da atração realmente funciona. 64. Não fique ansioso esperando o seu desejo. Quando fazemos algo com fé, não deve ter ansiedade se realmente vai acontecer. Fé significa acreditar que já aconteceu mesmo sem ainda ter acontecido seu desejo. É não duvidar que o carro esteja na garagem mesmo sem estar lá. É preciso treinar sua mente para chegar a esse nível. Mas, uma vez que essa crença fica gravada no seu subconsciente, poderá se tornar um verdadeiro ímã de atração dos seus objetivos. Isso é tão poderoso que só deve ser usado para fins benéficos, e nunca para prejudicar ninguém. Como já dissemos antes, você é capaz de criar a realidade que quiser. Aproveite e se use para melhorar não só sua vida, mas de outras pessoas também. Capítulo 11. O Diário da Lei da Atração. Se você já aplicou todos os métodos e ainda assim não conseguir atrair nada com a Lei da Atração, a técnica do Diário da Lei da Atração é o método indicado para você. O diário é uma técnica muito poderosa para atrair seu desejo com a lei da atração. Ela é tão eficiente que abrange os principais métodos sobre lei da atração conhecidos. É como se fosse 5 métodos em um só. Por isso quem faz tem resultados. Ela engloba a 65. Reprogramação mental, afirmações positivas, mudanças de paradigmas, visualizações e sentimentos. Esses 5 requisitos são de extrema importância para a materialização dos objetivos. Quando você escreve seus desejos como já realizados, sua vibração começa a mudar. Ser para ter, viver e sentir que já tem aquilo que deseja atrair é a chave para realizar seu objetivo. Ter um diário e escrever tudo o que deseja nele faz sua vibração mudar e se tornar semelhante igual à energia do seu desejo. Pelo conceito da lei da atração, somente energias iguais são atraídas. Imaginar que já tem o carro dos sonhos e escrever no diário como foi bom andar nele é a chave para atraí-lo. Você precisa ser antes de ter. Escreva no seu diário e conte uma história sobre como foi seu dia. Nessa história você deve ser a pessoa que tem aquilo que deseja. Quando faz isso, você colapsa a onda quântica. A realidade começa a se formar no plano físico. Como fazer seu diário da lei da atração? Vai precisar de um diário ou caderno comum. De preferência novo. Você, 66, vai escrever sua vida dos sonhos nele. Então tem que ser novo. Se você tem o hábito de escrever o que acontece no seu dia em um diário, vai ser fácil fazer. Exemplos. Se o objetivo é ter uma moto, faça o seguinte. No final do dia escreva o passeio que fez com sua moto. Fale dos lugares por onde andou com ela. Onde for, seja original e conte sua própria experiência. Escreva com detalhes. Os amigos que viu na rua, a cor da moto, a marca dela. Quanto mais detalhes, melhor. É simples fazer. Crie uma fantasia onde você tem tudo o que deseja, e anote tudo no diário. Não precisa repetir sempre as mesmas coisas todos os dias, mas deve ser bem escrito. Afinal, é um diário. Exemplo. Seus sonhos é ter uma determinada moto. A moto deve ser o foco da sua história. Conte histórias diferentes tendo como foco a moto que deseja atrair. Você não faz ideia de como isso tem poder de atrair qualquer coisa que desejar. Sabe por que funciona? Porque com o passar dos dias sua vibração vai mudar e se tornar igual à vibração do seu desejo. Escreva à noite como foi seu dia vivendo o sonho realizado. Apenas faça. É algo muito simples. Seu trabalho é o mais fácil. Só escrever o Diário da Lei da Atração. 67. Capítulo 12. Reprograme seu subconsciente em 21 dias. A técnica dos 21 dias de reprogramação é extremamente eficaz e você vai saber por quê. Nós humanos somos guiados por nossas crenças. Desde que nascemos, mais precisamente a partir dos 6 anos de idade, começa a se formar a base do subconsciente de uma criança. Esse é o momento crucial na vida da criança, porque dependendo das crenças que ela absorveu nessa idade, sua vida quando adulto pode ser de sucesso ou fracasso. Normalmente, a base de uma crença de uma criança é formada ouvindo seus pais, tios e amigos próximos da família. Exemplo: se ela cresceu ouvindo que ganhar dinheiro é difícil, provavelmente quando crescer vai ter dificuldades para ganhar dinheiro. Isso acontece por causa das vibrações que ela vai emitir durante toda a sua vida. Como você já deve saber, tudo no universo tem um código vibratório. Cada coisa ou pensamento emite uma onda de vibração. Isso é ciência comprovada. Seu cérebro está emitindo uma vibração nesse momento. Essas vibrações tendem a encontrar uma vibração semelhante e atrai essas ondas de volta. Portanto, se cresceu achando que ganhar dinheiro é difícil, essa é a vibração que está emitindo agora. Essa vibração está atraindo outra onda semelhante para 68. Você, ou seja, dificuldades para ganhar dinheiro. Essa é sua crença. 69. Interna. Por mais que você não pense assim, isso pode estar gravado a nível subconsciente. Somente com uma reprogramação mental irá conseguir substituir essa velha crença para um novo paradigma. Mas como fazer essa reprogramação? É muito simples de fazer. Está comprovado cientificamente que novas ideias e crenças precisam de 21 dias para ficar gravado no subconsciente. Isso quer dizer que pode remover qualquer crença que possa estar te impedindo de atrair seu desejo. Quando conseguir mudar uma crença negativa substituindo por uma nova positiva, você vai emitir uma nova frequência vibracional. Essa frequência vai encontrar outra semelhante e voltar para você. Essa técnica de 21 dias de reprogramação deve ser feita ininterrupta por 21 dias. Se caso falhar um dia, deve começar do início novamente. Se a dificuldade é ganhar dinheiro, faça o seguinte: faça afirmações positivas a respeito do dinheiro, como: tudo o que eu faço dá certo. Eu conquisto tudo o que quero. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa. Eu ganho cada vez mais dinheiro. Eu sou próspero. Ganhar dinheiro é fácil. O dinheiro vem para mim em abundância. Tente criar suas próprias palavras positivas. 70. Faça no mínimo por 21 dias. Esse tempo é fundamental para reprogramar uma nova crença no subconsciente. Após o término do exercício de 21 dias, seu subconsciente já tem uma nova reprogramação mental. Você terá um novo código vibracional emitindo ondas. Essa vibração vai encontrar outra semelhante. Nesse ponto, pouco importa se você acredita ou não na lei da atração. O que vai atrair seus desejos é essa nova vibração que está emitindo. Essa técnica é poderosa porque, querendo ou não, uma vez reprogramado um novo paradigma, você vai atrair tudo que está em sintonia com ele. Soltar o desejo. Outro detalhe importante: não se apegue ao que quer atrair. O apego afasta qualquer chance de atração do seu desejo. Não fique pensando no que quer atrair o tempo todo. O átomo quântico leva um tempo para sair do ponto A para o ponto B. Se ficar ansioso o tempo inteiro esperando acontecer o desejo, isso não virá para você. Porque não dá tempo para a onda quântica sair de um lugar para o outro. Toda vez que tem ansiedade, ela volta para o estado inicial. Por isso é muito importante soltar seu desejo e não ficar pensando nele o tempo inteiro. Faça as afirmações e siga com sua vida normalmente. 71. Já reparou que quando você quer muito uma coisa, ela não acontece? Ou demora a acontecer? Isso é o efeito Zenon paralisando a lei da atração. Se você ficar olhando o leite ferver, ele demora mais tempo. Mas, se virar as costas, ele ferve rapidamente. Faça o teste para ver como acontece. Essa dica é muito valiosa. Apenas faça e verá os resultados acontecerem. Funciona 100% das vezes quando aplicado do jeito certo. Capítulo 13. A melhor reprogramação mental de todas. Faça e tenha boas surpresas nos próximos dias. Fazer uma reprogramação mental é a coisa mais importante para se ter sucesso em qualquer área da vida. Muitas pessoas simplesmente não conseguem alcançar nada na vida porque suas crenças são contrárias a seus objetivos. O sucesso não acontece por acaso. Aquilo que você acredita e pode alcançar, você consegue conquistar. Acreditar conscientemente que pode é uma coisa. Acreditar inconsciente é outra coisa. Muitas pessoas não sabem. Mas o que somos hoje, 90% foi programado na infância. 72. Os filhos herdam dos pais as suas crenças e costumes. Se cresceu em um lar onde tinha muitas dificuldades financeiras, Talvez ouviu seus pais dizerem muitas vezes que ganhar dinheiro é difícil. Isso pode ter se tornado uma crença interna no seu subconsciente. E por mais que você diga que ganhar dinheiro é fácil, aí dentro no subconsciente tem uma informação dizendo coisas ao contrário. É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade para ganhar dinheiro, enquanto outros parecem que ganham sem fazer muito esforço. O conceito da lei da atração sobre vibrações. Segundo a lei da atração, toda a nossa realidade à nossa volta foi criada por nós mesmos. Sua casa, seu relacionamento, o emprego, enfim, é tudo mesmo. Tudo isso você atraiu de alguma forma e está vivenciando agora. Cada coisa vibra, e as vibrações semelhantes são atraídas umas às outras. Portanto, não tem como conseguir ganhar muito dinheiro se suas crenças estão vibrando na escassez. Suas vibrações são diferentes da vibração que precisa ter para atrair dinheiro. É simples assim. É aí que entra a reprogramação mental. Você pode reprogramar sua mente para atrair tudo o que desejar. Você pode vibrar na mesma frequência dos seus desejos apenas mudando seu modo de pensar a respeito. 73. Para mudar uma crença é preciso afirmar positivamente o contrário. Exemplo: se passou boa parte da vida acreditando que ganhar dinheiro é difícil, é preciso afirmar que ganhar dinheiro é fácil. Fazer isso parece fácil, mas não é. Não é simplesmente afirmar. Tem que acreditar que isso é verdade mesmo. Tem que convencer o subconsciente que ganhar dinheiro é fácil. Fazer afirmações positivas é a melhor forma de reprogramar sua mente. O grande problema é que essas afirmações são feitas enquanto estamos acordados. Durante o dia estamos em alerta total. Quem manda é o consciente. Por mais que afirme que ganhar dinheiro é fácil, seu consciente sabe que isso é uma mentira porque você não tem muito dinheiro. Então acontece um conflito entre as duas mentes. A consciente e subconsciente. Para resolver isso existe uma técnica eficaz para reprogramar sua mente sem conflitos. A melhor técnica de todos os tempos para reprogramar sua mente. O melhor momento para fazer o processo de reprogramação mental é durante o sono. Durante o sono sua mente está no estado alfa. Esse estado é propício para assimilar novas informações. É um estado de extremo relaxamento. Nesse estado seu subconsciente está ativo aceitando tudo que você coloca nele. 74. Mas, o grande problema é, como fazer afirmações se não estamos conscientes para fazer? Simples. Isso pode ser feito através de áudios com sua voz fazendo as afirmações positivas. Você deve gravar um áudio através de um celular ou outro gravador qualquer e ouvir enquanto dorme. Faça o seguinte, grave suas afirmações sobre o que deseja conquistar. Afirmando que já tem. Tem que afirmar que já tem o que deseja. Não se preocupe como isso virá para você. Apenas faça isso. Tem que ser sua voz no áudio. Nada de pegar áudio de outra pessoa. Deve ouvir o áudio por no mínimo 21 dias. Esse tempo é essencial para as novas informações fiquem gravadas no seu subconsciente. Pode ouvir com um fone de ouvido ou som ambiente. Grave suas afirmações e repita ao longo do áudio que deve ter no mínimo uma hora e meia. Não vai adiantar se ouvir acordado. É preciso estar dormindo enquanto escuta as suas afirmações. Outro pulo do gato é, por um áudio de fundo de 528 Hz para potencializar mais rápido seus resultados. Essa frequência de 528 Hz já faz milagres só de ouvir. Agora imagine aliada a uma reprogramação mental. Os resultados são incríveis. O áudio de fundo deve ficar durante toda a gravação. Suas afirmações vão começar depois de 30 minutos de áudio e se repetem até o final. Tem que começar depois de 30 minutos para dar tempo de dormir. Você deve falar suas afirmações somente uma vez, em 75. Seguida replicá-las até o final do áudio com intervalo de 3 minutos. O melhor de tudo é que não vai ter o consciente dizendo que isso é mentira porque ele vai estar inativo. Durante o sono só seu subconsciente permaneça acordado. Ele nunca dorme. Ele que te levanta no outro dia e faz você respirar durante o sono. Essa estratégia para mudar suas vibrações é a melhor que existe. Faça isso e depois conte o que aconteceu com você nas próximas semanas. Parece simples, mas essa técnica vai mudar sua vida, suas vibrações. Você se tornará outra pessoa. Coisas que normalmente não acontecem com você vão começar a acontecer. Capítulo 14. Afirmações poderosas para prosperidades. 76. As sugestões a seguir ficarão profundamente gravadas no seu subconsciente, e a cada dia que você ouvir, se tornarão parte da sua consciência, produzindo um enorme resultado na área financeira. A abundância é seu estado natural desde que nasceu. A prosperidade é um estado da mente. Aquilo que está no seu subconsciente é o que atrai para sua vida. A partir de hoje, você vai acreditar nessa crença, e cada vez mais, terá pensamentos de abundância e crescimentos financeiros. As minhas palavras a seguir serão uma ordem ao seu subconsciente, e vão ficar gravadas, mudando seu padrão mental para um padrão de mentalidade próspera. Você é muito próspero, tudo o que faz para ganhar dinheiro dá certo. O dinheiro vem até você com muita facilidade. Ganhar dinheiro é muito bom. Eu sou grato por todo o dinheiro que estou ganhando. O dinheiro vem para mim sem que eu tenha que fazer muito esforço. Tudo que faço para ganhar dinheiro dá certo. Eu compro tudo que quero porque tenho dinheiro. Eu desfruto o melhor da vida porque sou próspero em todas as 77 áreas da vida. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Tudo que faço dá certo. Eu gosto de ganhar dinheiro. 78. Ganhar dinheiro é fácil e rápido. O dinheiro é apenas energia e eu o atraio quando quero e como eu quero. A prosperidade flui para minha vida em quantidades crescentes. Tudo à minha volta conspiram para meu crescimento na área financeira. Eu estou tão feliz e grata. Agora, porque o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de renda, de forma contínua. Eu tenho pensamentos poderosos. Eu os dirijo sem esforço para alcançar o que desejo. Eu posso alcançar qualquer coisa. Eu sou criativo. Eu sou inteligente. Eu sempre executo minhas ideias que me levam ao crescimento financeiro. Ganhar dinheiro faz parte do meu ser. Ganhar dinheiro é muito bom. Meus negócios crescem a cada dia. Eu tenho muita energia e disposição para trabalhar no que eu gosto. Meus negócios são prósperos. Eu só dependo de mim mesmo para ser próspero. Eu gosto de ser próspera. Diariamente, em todos os sentidos, eu fico mais próspera. 79. Ganhar dinheiro é muito bom. Ganhar dinheiro é fácil e rápido. Eu não me preocupo com dinheiro. Sei que ele é apenas energia. E eu o atraio quando quero e como quero. Essas sugestões são uma ordem ao meu subconsciente. A cada dia poderei ver meu crescimento financeiro. Meu subconsciente está aberto a todo tipo de prosperidade. Sigo minha vida normalmente. O dinheiro vem até mim. Eu tenho autoconfiança ilimitada. Eu mereço ganhar dinheiro. Eu mereço ter dinheiro e sucesso na área que eu desejar. Estou transbordando abundância e prosperidades. Nesse momento, ideias estão vindo a mim, para me ajudar a alcançar meus objetivos. Eu abandono a partir de hoje, todo pensamento e sentimento de auto-sabotagem e atitudes de procrastinação que prejudicam e impedem minha evolução financeira. Essas sugestões ficarão gravadas no meu subconsciente. O resultado será positivo para meu crescimento. Eu elimino a partir de hoje qualquer pensamento que possa bloquear o sucesso de chegar até mim. Eu destruo toda a crença que possa me impedir de prosperar e ser feliz. Na minha vida só há abundância. 80. Afirmações. Por que sou tão próspero? Por que ganho dinheiro facilmente? Por que tudo que faço para ganhar dinheiro dá certo? Por que sou abundante? Por que sou tão inteligente e coloco minhas ideias em prática? Por que sempre guardo uma parte do que ganho todo mês? Por que tenho facilidades para ganhar dinheiro? Essas sugestões já estão gravadas no meu subconsciente. Os resultados eu poderei ver a cada dia na minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira. Está feito. Está feito. Está feito. Capítulo 15. Duas atitudes poderosas. Se você sente que sua situação financeira está bloqueada e as coisas não fluem como você gostaria, estuda, se dedica e nada de oportunidades acontecerem. Vou te contar como duas atitudes simples vão desbloquear sua vida imediatamente. Quando as finanças não estão boas, muitos colocam a culpa na crise. Isso é o que faz os perdedores. Saibam que mesmo em tempos de crise econômica, sempre tem gente enriquecendo. 81. Honestamente. 82. Talvez seu problema pode ser na área amorosa. O tempo vai passando e nada de encontrar a pessoa ideal para te completar. Tem pessoas que conseguem bons relacionamentos até mesmo sem procurar. Conheço alguém que encontrou o relacionamento ideal em um acidente de trânsito quando parou para ajudar. Parece que tudo conspirou para unir os dois. Agora é hora da mudança. Se continuar fazendo sempre as mesmas coisas, terá os mesmos resultados. Quando você muda, o dinheiro vem. O relacionamento ideal vem. As coisas começam a fluir como deveria desde o seu nascimento. Primeira atitude. A primeira atitude poderosa que tem que praticar na sua vida é agradecer. Porque quando você começa a agradecer pelas coisas que deseja ter, mesmo que ainda não tenha na realidade física, então está demonstrando que você acredita, que você sabe, que você confia que isso vai acontecer. Quando você agradece, mesmo que o dinheiro ainda não veio, você se conecta emocionalmente com seu desejo. Você se conecta com essa energia. Aí, a coisa começa a fluir. Não espere o dinheiro entrar na sua vida para agradecer. Seja grato pela prosperidade agora, e o dinheiro vai começar a vir para a tua vida. Segunda atitude. 83. A segunda atitude poderosa que deve praticar é o perdão. Perdoa seu passado. Esqueça o que passou. As frustrações, essa dor, essa mágoa que vem carregando se torna um peso para você. Chega de se punir. Esse sentimento está te destruindo por dentro. Esse sentimento está atraindo outra energia semelhante. Se quer desbloquear sua vida, pratique o perdão. O que passou não pode mudar quem você é hoje, mas a sua atitude hoje pode definir quem quer ser no futuro. O perdão e a gratidão são atitudes poderosas do que vão fazer sua vida fluir livremente. Capítulo 16. Técnica 55 vezes 5 funciona mesmo? Qual o fundamento dessa estratégia para a lei da atração? Qual o significado? Essas e outras perguntas serão respondidas de uma vez por todas. A técnica 55x5 é bastante conhecida em muitos países. Aqui no Brasil está sendo amplamente divulgada nos últimos anos. A técnica consiste em escrever seus desejos como se fossem afirmações positivas, 55x5 durante 5 dias seguidos. Exemplo de como deve escrever: estou tão feliz agora porque ganhei 10 milhões de reais na Mega Sena. De preferência, escrever seu desejo 55 vezes por dia. 84. Durante 5 dias à noite antes de dormir. 85. É preciso escrever com sentimento e não só escrever por escrever. Também deve escrever no presente como se já tivesse o que deseja. Se você seguir os passos certos em 5 dias, conseguirá realizar qualquer desejo. Será mesmo? Porque 55 vezes 5. Segundo o que pesquisamos, o 5 tem a ver com a estrela de 5 pontas e outros símbolos, e 55 vezes 5 é igual a 275, que somados os números chegamos a 2 mais 7 mais 5 igual a 14. 1 mais 4 é igual ao 5. Até aqui já deu para entender que esse método tem mais a ver com numerologia do que com a física quântica, que explica e comprova que somos co-criadores da nossa realidade. Mas será que é possível realizar qualquer desejo em 5 dias? Isso é a promessa desse método. Se for um desejo que não vá contra seus paradigmas, você pode realizar em até 5 minutos. Não importa qual seja o método usado para a cocriação da realidade, se o desejo for de encontro com seus paradigmas, eles nunca vão se realizar. Exemplo: seus desejos têm um código vibracional X, e no seu subconsciente tem um código vibracional Y. Os dois não combinam. Por isso é muito difícil mudar um paradigma em apenas 5 dias como o método 55 vezes 5. Para atrair é preciso estar na mesma vibração. 86. Quando você ouve uma informação durante meses ou anos, isso se torna uma crença. Sua vibração é de acordo com o que você acredita. E segundo a lei da atração, somente uma vibração semelhante pode atrair outra. A ciência já comprovou que para uma nova ideia se formar e solidar no subconsciente é preciso 21 dias repetindo ou ouvindo uma ideia. Só depois desse tempo você passa a emitir uma nova vibração que vai atrair outra semelhante ao que deseja. Portanto, só é possível realizar um desejo em 5 dias usando a estratégia 55 vezes 5 se ele não for contra seu paradigma. Se for contra, primeiro tem que mudar suas crenças. É por isso que muitos não conseguem cocriar a realidade dos seus sonhos. Seguem todo tipo de método que aparecem por aí. É preciso ter foco e não mudar de método toda vez que aparece um novo. É como um tratamento: se abandonar antes da cura, o problema não vai se curar. Não importa qual seja a técnica, sempre terá os paradigmas para resolver internamente primeiro. A partir do momento que começa a usar métodos baseados em números, você sai do campo da física quântica e entra no campo da numerologia. 87. Capítulo 17. Como sonhar com os números da Mega Sena? Como você já deve saber, a lei da atração é uma lei universal reconhecida cientificamente. Seu principal conceito é que tudo o que pensamos com sentimento nós atraímos para nós. Na verdade, muitos já usam a lei da atração sem ter consciência disso. E por que não usar a lei da atração para ganhar na loteria? O conceito dessa lei é: tudo que imaginamos com sentimento nós atraímos. Então essa é a primeira dica. Não é só pensar e ficar imaginando o dia inteiro que nada vai acontecer. Na sua imaginação, essa experiência precisa ser verdadeira. Quando você consegue convencer seu subconsciente que isso que você está pensando diariamente é real, você entra em uma frequência semelhante ao do seu desejo. Se você já conhece a lei da atração, sabe que semelhante atrai semelhante. Com relação à loteria, existem algumas técnicas muito eficazes que têm premiado centenas de pessoas ao redor do mundo. Nesse artigo vou falar apenas de uma. 88. Essa técnica para sonhar com os números da loteria pode parecer muito fantasiosa para alguns, mas não é. Se começou a duvidar, isso são os seus paradigmas dizendo que não funciona. Mas antes que a dúvida tome conta da sua mente, termine de ler para saber o que é, Como que é feito e apenas faça e depois me conta como foi. Como faço para sonhar com os números da Mega Sena? Essa técnica deve ser usada antes de dormir. Faça o seguinte. Após se deitar, relaxe sua mente. E fale com calma as seguintes palavras. Ou fale mentalmente. Como preferir. 1. Essa noite eu quero ver os 6 números da Mega Sena. 2. Essa noite eu quero ver os 6 números da Mega Sena. 3. Essa noite eu quero ver os 6 números da Mega Sena. E repita essas sequências por 30 vezes. O número na frente é para você não se perder. Você deve fazer esse exercício por 30 dias. Terminando os 30 dias, comece do início de novo. Esse exercício serve para qualquer loteria, mas as loterias de 6 números serão mais fáceis de se lembrar dos números após acordar. Uma coisa é certa. Com certeza você vai sonhar com os números da Mega Sena. Muitas pessoas dizem que sonham logo no primeiro dia. 89. Outras no quarto dia. Já outras depois de uma semana. Por isso sempre deixe um papel e caneta próximo da cama para anotar esses números. Não deixe para anotar no dia seguinte porque pode você vai esquecer. Tem um caso de uma mulher que deixou de ganhar o prêmio principal porque ficou indecisa entre os números 27 e 57. Se caso não se lembrar e tiver alguma dúvida entre dois números que tenha sonhado, faça dois jogos mudando apenas os números que não tem certeza ou não se lembra. Por isso é muito importante anotar assim que acordar do sonho. Ok, outra coisa importante. Se você sonhou com uma sequência de números, jogou e não ganhou, jogue os mesmos números nos próximos concursos, e só troque os números quando sonhar de novo com outros. Faça esse exercício com naturalidade sem gerar ansiedade. Faça do seu jeito. E não fique ansioso depois que jogou os números. Siga com sua vida normalmente. A ansiedade é um mal não só para o corpo, mas principalmente para a mente. Capítulo 18. 90. Porque a lei da atração só funciona para algumas pessoas. Entenda uma coisa. A lei da atração responde a vibrações. Se você não está atraindo o seu desejo é porque sua vibração não está em sincronia com o que deseja atrair. Ou seja, sua vibração é diferente. Seria como tentar ver uma programação de TV na frequência de outra emissora. Segundo o conceito da lei da atração, semelhante atrai semelhante. Sua vibração atrai outra igual ou equivalente a ela. Então, para atrair o que deseja é preciso ter uma vibração semelhante ao seu objetivo. Mas como fazer isso? Não é fácil mudar uma vibração que faz parte de você há anos ou até mesmo desde que nasceu. Mas, sim, é possível mudar qualquer vibração. Muitas pessoas não conseguem simplesmente porque depois de alguns dias começam a falhar e acabam abandonando o processo de mudança de vibração. A vibração que se encontra agora não será mudada da noite para o dia. É preciso no mínimo 21 dias para fazer isso. Esse é o tempo que o subconsciente demora para gravar uma nova informação. Mas como mudar uma vibração? Simples. Com afirmações positivas. Somente com repetições é possível reprogramar sua mente subconsciente. 91. Quando você reprograma seu subconsciente, sua vibração muda completamente. Você precisa afirmar que tem sem ter. Isso mesmo, ser para ter. Afirmar que tem o que deseja atrair sem ter. Quando seu subconsciente acredita que você já tem, sua vibração se torna semelhante ao que deseja atrair. Você se torna semelhante ao seu desejo. Crie uma fantasia e um mundo de faz de conta onde tudo acontece do jeito que você deseja. Ao fazer isso todos os dias, seu subconsciente não tem alternativa a não ser acreditar que tudo isso é verdade. Ele não sabe diferenciar o que é falso e verdadeiro. O que você joga nele, ele acredita. O seu trabalho é o mais simples e mais fácil. É só fazer as afirmações e viver como se fosse real. A segunda pergunta que também muitos fazem é: por que eu atraio justamente o que não quero? A resposta tem a ver com o que eu expliquei anteriormente. Se nós atraímos por vibração, parece óbvio que isso que você não quer mas está atraindo é igual ou semelhante à sua vibração atual. Talvez você conheça alguma pessoa que sempre atrai os mesmos tipos de relacionamentos ruins. Vai um e vem outro. Na cultura popular essa pessoa tem dedo podre para relacionamentos. Mas isso não tem nada a ver com 92. Dedo podre ou algo do tipo. Isso é explicado na física com a lei da atração. O que você emana ou manda, volta na mesma frequência. Mandou dúvidas e carências, volta mais dúvidas e carências. Mandou escassez, volta escassez. Você atrai o que vibra. Então isso que está atraindo é você mesmo que está criando. Examine seu interior. Faça atente se lembrar das coisas que você costuma ouvir quando era criança. Muitas coisas podem ter ficado gravado no seu subconsciente e está gerando essa vibração atraindo o que você não deseja. Isso é atraído com facilidade porque não tem dúvidas e nem ansiedades da sua parte. Na verdade, muitas vezes, Você mesmo afirma que só atrai isso mesmo. Não tem efeito senão quando não há ansiedade. É por isso que é uma atração perfeita. Só que atraindo justamente o que você não quer. Entendeu agora o motivo? Para muitos especialistas, o segredo da atração está em entender como funciona o efeito senão. 93. Então, para parar de atrair o que não deseja, você precisa rever seu passado para descobrir essa crença negativa e mudá-la com afirmações positivas. Agora a terceira pergunta feita por pessoas que tentam usar a lei da atração. Eu faço tudo certo e mesmo assim não consigo atrair nada com a lei da atração? A resposta é bem simples. Não está fazendo tudo certo porque se estivesse estaria atraído a seus desejos com a lei. Ela é uma ciência exata. Portanto, quando se segue os passos certos querendo ou não, ela vai funcionar. Como já falei anteriormente, a lei da atração pode atrair tanto coisas boas como ruins. Então, se ainda não está atraindo seus objetivos, pode estar acontecendo o seguinte. A sua ansiedade para conseguir o que quer está atrapalhando a atração do mesmo. Segundo a física quântica, quando desejamos algo ou temos uma intenção, nós colapsamos a onda quântica. Uma transição lenta do átomo começa a sair de um estado para o outro. No entanto, quando se olha com frequência ou coloca ansiedade, o observador congela o átomo. Não dá tempo dele sair de um ponto e ir para outro. Ele sempre volta para o início. Por isso muitos não conseguem atrair nada com a lei da atração. 94. As dúvidas paralisam o átomo que é responsável por criar tudo no universo. Se ele não se move, não tem criação da realidade. O segredo é pensar no que quer atrair e soltar, sem ter dúvida e ansiedades. É como comprar um produto em uma loja e ter a certeza que vai ser entregue. Ninguém fica no portão esperando a encomenda chegar. Com seus desejos tem que ser a mesma coisa. Peça e solte. Não fique esperando, porque se você já sente o que tem, não faz sentido ficar ansioso esperando. Espero que tenham entendido e consigam usar a lei da atração sem ter dúvidas. Se outros conseguem, vocês também conseguem. É como uma receita de bolo, é só seguir e pôr em prática. Capítulo 19. Considerações finais. Siga o plano de ação. A ciência já comprovou que tudo no universo é feito de energia. E energia vibra o tempo todo. Portanto, tudo vibra em uma frequência de ondas. Há algum tempo atrás foi feito um teste para saber se os pensamentos humanos têm alguma vibração. 95. O resultado foi surpreendente, porque não só foi possível ver que de fato nossos pensamentos vibram, mas também foi possível saber que cada pensamento tem uma frequência diferente. Assim como as estações de rádio e televisão também têm. As músicas que ouvimos e programas que assistimos estão viajando em uma frequência única até chegar à nossa casa. Cada coisa no universo também tem sua frequência vibracional. O dinheiro, a casa, o emprego, etc. É por isso que é tão importante visualizar seu desejo e sentir como que se ele já fosse verdade. Isso vai fazer você vibrar na frequência do seu desejo. E quando isso acontece, a lei da atração funciona 100% das vezes. Tudo que existe é energia. Mentalize na frequência do seu desejo e inevitavelmente essa realidade vira para você. Isso não tem nada a ver com filosofia. É física. Albert Einstein. 96.